Você está ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade com pérolas da era de ouro do rádio. Hoje, para a satisfação dele, mas para a nossa tristeza, o Antônio Carlos, o nosso querido Júnior, está entrando de férias, merecidamente, aliás. Ele, jovem talentoso, ele sempre voltado para os interesses da nossa Rádio USP, ele que sabe fazer e manter amizades, ele merecidamente vai estar em férias e vai fazer uma volta ao mundo, uma viagem, um cruzeiro maravilhoso, pois ele sabe das coisas boas. A ele, o Juninho, nós desejamos que estas férias sejam maravilhosas e que elas durem uma eternidade. Para nós, que estas férias passem rapidamente. Para ele, um século de duração, pois ele merece realmente esse descanso e esta volta ao mundo nesse cruzeiro maravilhoso que ele já agendou e estará vivendo. Juninho, um abraço a ti, que Deus o abençoe e que as férias sejam maravilhosas. Mas vamos nós com música nesta manhã. Senhor Eupídio Mangabeira dos Santos está conosco, ele também reside aqui em nossa cidade e pela vez primeira ele está participando desta pedida sonora de todos os domingos de manhã. Para ele, Senhor Eupídio Mangabeira dos Santos, conjunto vocal quinteto Quatro Ases e um Coringa, do Luiz Lua Gonzaga, Baião. Emilinha Borba, a favorita da Marinha. Emilinha Borba, com Chiquinho e seus músicos. Emilinha Borba, do Mário Moraes, Cancan no Carnaval. Tudo isto para ele, Senhor Eupídio Mangabeira dos Santos, que reside aqui em nossa cidade, e ainda ele, que foi muito solicitado nesta audição. Ele, o Chico Alves, o Rei da Voz, arranjo do Abel para o conjunto do Anivelto Martins, Se é Pecado. Oh,